Vamos ler uma parte da Bíblia e ver o que, que Deus fala sobre as estrelas e sobre Ele próprio, é claro. Isaías capítulo 40. Veja conosco. Isaías capítulo 40. Nosso pequeno conhecimento ficou revelado. Diz ali 40:12, que fala da majestade de Deus. Veja só, logo o profeta faz aqui 7 perguntas. Quem na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em balança romana e os outeiros, as montanhas, em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como? Quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O profeta continua perguntando, né? Quem? Qual a resposta óbvia? Ninguém. Continua. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como o grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Agora vá comigo, 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Vá comigo, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos de tão pequenos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como a tenda, como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo Deus. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas, e agora? Bem contadas, as quais ele chama pelo nome, para ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Irmãos, veja o que diz esta palavra. Quem colocou na palma da mão, começa o profeta perguntando, quem colocou as águas todas na palma da mão? A resposta é: ninguém. Tem algum homem ou algum ser criado que possa, na sua grandeza? Não, não tem. Quem mediu os céus a palmos? Tem alguém que possa fazer isso? Não. Quem pesou o pó? Se numa balança tem um grãozinho de pó, não tem diferença nenhuma no peso. Tem diferença ou não? Um grão de pó a mais, um grão de pó a menos. Nem tem como medir. Não existe capacidade para medir uma faísquinha, uma fagulhinha de pó. Não há. Ninguém pode fazer isto. E aí começa perguntando, também, quem é que guiou o Espírito de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem ajudou Deus? Quem deu algo para Deus primeiro que Deus ficou endividado? A resposta é a mesma. Qual? Ninguém. Ninguém. Sempre nessas sete perguntas iniciais, a mesma resposta. Ninguém pode fazer isso. Perceba. E aí ele continua fazendo o seu discurso, a quem comparareis a Deus? E aí diz que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Vocês sabem que na aula de história, aí sim vocês sabem, que teve um homem lá pelo ano 1500 e pouco, um estudioso, um matemático, um astrônomo, um grande homem, estudioso mesmo, e ele levantou uma teoria, que a terra era redonda. Ele levantou essa teoria. E a igreja constituída da época condenou esse homem, porque esse homem estava errado. A igreja da época dizia que a terra era um plano, e lá onde o mar terminava no horizonte, caía. Que a terra era plana, que tudo era plano. E aquele homem, então, foi obrigado a confessar que os seus ensinos estavam errados. Quem sabe o nome desse homem? Galileu, né? Galilei. Esse homem tinha razão. Ele dizia que a terra estava flutuando no ar. E os ignorantes da época, em nome de Deus, fizeram ele retroceder. Ele disse, tá bom, eu digo que então a terra não é redonda. Eu digo, mas ela é redonda. Só para salvar a pele, eu digo, eu concordo com vocês, para salvar a minha pele. Mas ele tinha razão. E lá no livro de Jó, já diz que a terra está flutuando no ar. Você sabia que neste exato momento nós estamos voando? Sabia? Põe um número aí, que eu pedi para eles colocar. Eu sou ruim em matemática. Está aí o número? Meu Deus, o que, que é isso aí? Eu só sei porque eu vi essa informação. Isso aí significa 6 sextilhões. Nunca ouviram essa palavra também, né? São 21 zeros, não precisa te preocupar em contar, eu já te digo. 21 zeros, 6 sextilhões de toneladas é o peso da Terra, calculado pelos cientistas. 6 sextilhões de toneladas estão voando. Quem é que segura isso no ar? Ah, tem leis físicas, tem, é verdade. Mas quem criou essas leis todas? Deus. Você sabe que a Terra, ela gira em torno de si mesma. Vamos falar da aula de geografia de novo. Como é que se chama? A Terra girando em torno de si mesma. Agora escureceu. Do outro lado do mundo, amanheceu. Lá tem luz, amanhã de manhã aqui vai ter luz, lá tem escuridão. A Terra, então, faz isso em torno do Sol. Esse movimento se chama rotação. Parabéns! No movimento de rotação, a Terra está girando a 1.600 quilômetros por hora. Eu tentei imaginar, eu não sei a velocidade de uma lavadora de roupa quando está centrifugando. Você já viu a lavadora ali quando está jogando água fora? Hã? O nosso engenheiro aí, que velocidade ela vai, Schultz, lembra? Quantas? 3.000 rotação por minuto. Vai uma centrífuga. Vamos dizer, mas vamos tentar imaginar, botar nós dentro de uma secadora, lavadora, quando está ali expulsando a água, te jogar lá dentro. Como é que tu ia sair? Não, eu acho que tu não ia sair. Todos nós íamos ter a mesma doença. Labirintite aguda incurável. Se saísse lá de dentro, ninguém ia ficar de pé. Tonto. A Terra está exatamente assim, a 1.600 km por hora. Dá para ir e voltar a Curitiba e voltar. em uma hora, Curitiba, e voltar. Você já pensou? Assim estamos nós. Como é que não cai, não ficamos tontos? Porque Deus planejou tudo isto. Bom, mas vamos de novo para a aula de geografia. Continua. A Terra anda assim. Mas isso é um dia. Cada dia ela faz esse movimento. E quando ela faz? Porque ela está assim, como eu disse, e ela está em torno do Sol. Imagine que isso aqui é o Sol. Ela também está assim. 1.300 por hora, e agora em torno do Sol, é esse sentido 1.600, e nesse sentido aqui, em torno do Sol, para fazer um ano, 1.800 por hora. Estamos, então, viajando nos dois sentidos, em duas velocidades altíssimas. Não está tonto ainda? Não, né? Porque o Senhor fez essas coisas, irmãos. O Senhor cuidou de cada detalhe. Um cientista disse que Deus planejou tudo nesse universo. Quer nas estrelas, Sol, Lua, galáxias, Terra. Ele disse que não sobrou nada para o acaso. Ah, o acaso fez isso tudo. Você já viu falar que numa explosão, então tudo se organizou? Lembra do nome da explosão que os cientistas dizem? Que não tem um criador, tem um acaso. Meus irmãos, os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Alguém já entrou dentro de uma tipografia. Tipografia, anos atrás, para fazer um livro, o dono da tipografia, ele tinha as letras em pequenos pedacinhos de ferro. Quem conheceu isso? Pessoal da minha idade, ou mais ou menos, aí, ó. E ele pegava pedaço por pedaço e colocava as letras, ia escrevendo as palavras, e aquilo então ele firmava, e aquilo era uma prensa, e aí então ele fazia, quantas vezes quisesse, a mesma página. Ia tinta naquelas letrinhas de ferro, isso era uma tipografia. Ninguém consegue fazer um livro. Se entrasse numa tipografia, largasse uma bomba lá dentro e no final estava tudo organizadinho. Dá para escrever uma página sequer, ou uma palavra sequer, isso seria o acaso. Entrar numa tipografia, explodi-la e ao final tem um livro pronto. Isso é o que os cientistas não cristãos dizem. Mas os cristãos que estudam, e não é porque são cristãos, é ciência mesmo. Não sobrou nada para o acaso. Deus organizou tudo. Tudo. O nosso corpo. Bom, aí nós vamos falar de coisas perfeitíssimas. Nem dá para entrar nos detalhes. Teria o bom era chamar um médico para falar. Um médico cristão. Dos diferentes aspectos do funcionamento do nosso corpo. Um dia eu vi um estudo sobre diversos animais. E um dos estudos falava sobre girafas. A girafa tem aquele pescoção enorme. E quando ela bebe água, você já viu como é que ela faz? Ela abre as duas pernas da frente e aquele cabeção vai lá embaixo. Dá mais ou menos uns 5, 6 metros que tem que descer. A pressão do sangue descendo assim repentinamente explodiria a cabeça da girafa. O que Deus fez quando criou a girafa? Não pense que a girafa, porque comia as árvores lá em cima, sempre ela cresceu o pescoço. Isso aí é furada. Tem válvulas em todo, ao longo do pescoço da girafa. Tem válvulas maior, maior, menor. E quando chega bem pertinho da cabeça, válvula pequena que vai controlando o fluxo sanguíneo. Será que isso é por acaso? Não, aí é demais. Tem que acreditar muito no acaso, né? É um grande crente no acaso. O pica-pau. Todo mundo aqui conhece pica-pau. Ele com aquele bico bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Se você fizesse isso com a sua cabeça, tua cabeça explodiria. Ninguém aguenta. Sabe o que Deus fez na cabeça do pica-pau? Tem amortecedores que amortecem. Ele bate com força, mas ele não sente a pancada contra ele. Amortecedor. Deus fez todas as coisas. E aí, o que o Senhor está dizendo aqui para o povo de Israel? O povo de Israel estava murmurando, estava reclamando. Veja a reclamação do verso 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa desapercebido a Deus. Eles estão dizendo, Deus não se importa comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus não olha a minha aflição, a minha dor, o meu sofrimento. Deus me largou de mão. O profeta vinha dizendo que Deus conta as estrelas nome por nome. São bilhões e bilhões e bilhões de números que nós nem sabemos juntar tanto zero. As estrelas e as galáxias são incontáveis. E o que diz a palavra de Deus? Que Deus sabe o nome de cada estrela. Deus sabe o nome e como se tivesse que recolhê-las diariamente, como um pastor recolhe o seu rebanho e conta uma, duas, três, quatro... O nosso Deus conta o incontável. O nosso Deus é capaz, Ele é o Criador, Ele sabe. Aquilo que a nós foge de qualquer capacidade, da capacidade de Deus, não foge. Se Deus cuida de estrelas, e aí Ele pergunta, quem criou essas coisas? As estrelas são bem contadas, chama pelo nome. Se Deus cuida de estrelas, vamos chamar, que são objetos que não têm vida própria, como nós, não são tipo seres inteligentes. Se Deus cuida de estrelas, não cuidará mais de nós? Sim. Você sabe que na sua saliva tem as informações... Não da tua história, mas da tua história genética. Na sua saliva. Se alguém quer coletar material genético seu, cuide muito bem onde você anda cuspindo. Certo? Até um cuspe tem muito valor. Você sabia que num fio de cabelo tem o teu histórico genético? Cuide muito bem onde você anda se penteando. Onde anda cortando o cabelo. Olha as irmãs cabeleireiras aí. Hein? Se alguém tem dívida no cartório, entre aspas, cuide muito bem. Alguém pode pegar um fio de cabelo seu e ter as suas informações genéticas. Quem é que fez isso? Deus. Deus. Deus cuida então de cabelos. Chega a dizer aqui que as nações são como um pingo de água num balde. Cá entre nós. Pense um pouquinho. Pegue um conta-gotas. Que a gente faz para contar remédio, as gotas de remédio. Vai lá num balde que cabe 10 litros apenas. E pegue o conta-gotas e tire uma gota. Vai mudar alguma coisa, uma gota a mais em 10 litros ou menos? Vai mudar? Não vai mudar nada. Para nós, não. Mas Deus diz que todas as nações da terra são como uma gotinha dessas. Ah, então não valem nada. Aí é que está a diferença. Valem tudo. Valem tanto que Jesus Cristo foi enviado a nós para resgatar. As nações, resgatar nós pessoalmente, resgatar a nós famílias. Ah, meus irmãos, nosso Deus é um Deus de grandiosas coisas que Ele criou. E um Deus de minúsculas coisas. Como eu disse, um pozinho a mais, um pozinho a menos, não, nem tem como medir, não tem como medir. Mas Deus tem essa capacidade de medição. Alguém de nós poderia medir quanto tem de nuvens e céus, não temos essa capacidade. Deus tem. Se Deus se importa com isso, não se importará conosco? Sim. Se Deus cuida, e diz o Senhor Jesus, até de pardais, de novo, vamos dizer, pardal, nos nossos valores, pardal não vale nada, de tão comum que é. Mas para Deus, é como se fosse um lindo tucano, ou se fosse uma outra ave rara, ou um pavão, para Deus é igual. Ele fez aquele pardalzinho que até às vezes incomoda nas nossas casas, foi Deus que fez. Deus diz que não cai um pardal no chão sem o consentimento dele, não cai um fio de cabelo nosso sem o consentimento de Deus. Imagina nós como um ser completo que somos. Eu gosto muito do Salmo 8, já foi citado aqui hoje também, quando o ser humano foi à lua, lá em junho de 69. Quem lembra quando o ser humano foi na lua? O dia que ele pisou lá, lembra? Eu lembro, eu vi essa cena, eu tinha 6 anos. Alguns de vocês também viram. Nunca mais, só tinha uma televisão na nossa vizinhança. TV estava chegando naquela época. Mas aquilo foi um fato tão marcante, que eu era uma criança e nunca mais esqueci. E lá da lua, os 3 astronautas leram o Salmo de número 8. E no Salmo 8, tem uma pergunta. Que é o homem? Que dele te lembres, Senhor? E os filhos dos homens? E aí sabe qual a resposta? Um pouco menor do que Deus eles foram criados. De toda a criação, de tudo que possa existir, nós somos a semelhança de Deus. Você pensou? Que privilégio. E às vezes a gente diz, ah, eu não tenho valor nenhum. Mas como que pode dizer isso? Ah, eu não presto para nada. Como dizer isso? Se o que tem de mais parecido com Deus em toda a criação é você. Inteligência. Só nós humanos temos espírito, que é a capacidade de se ligar a Deus. Só nós seres humanos temos isso. É um tipo, um ingrediente a mais que ninguém, nada na criação tem, mas nós temos. Ah, esse privilégio está sobre nós. E aqui Israel dizia, Deus se esqueceu de nós. Deus não vê a minha situação, Deus não me entende, Deus largou de mão. E aí o profeta Isaías diz, não, Deus está cuidando de estrelas, Deus está cuidando de sol, Deus cuida disso, daquilo, daquilo. Sobretudo, Deus cuida de seres humanos. Sobretudo e sobre todos. Já que hoje o culto está bastante geográfico, eu vou dar um último dado. Num 1 metro quadrado do sol, pesquisas desses cientistas, 1 metro quadrado, um pedacinho de nada do sol, emite energia que precisaria, então, 450 motores de 8 cilindros, os entendidos aí de motor. Mas vamos imaginar, um motor de 8 cilindros é de que tipo de caminhão, automóvel? Quem é que entende bem aí? Mecânico? Caminhão? É isso aí. Então, um motor de 450 caminhões funcionando a todo vapor para produzir a força de 1 metrinho só do sol. Irmãos, nós estamos falando, acho que nós nem entendemos, nem nós, tudo que estamos falando, mas é coisas grandiosas. Mas isso não é Deus. Isso é a criação de Deus. Tem uma pessoa que às vezes já me disse assim, é, a natureza é divina. A natureza tem sinais da mão de Deus, mas ela própria não é divina. Tem outros no nosso tempo agora que estão dizendo, a mãe natureza, como se ela fosse mãe de tudo. Não. Se alguém quer dizer mãe natureza, tem que saber que tem um pai sobre essa mãe natureza aí. Tem um Criador sobre tudo isso. É, meus irmãos, e aí a gente, quando está em lutas, de repente diz, Deus, o Senhor também não está atento ao que passa comigo? Sim, Deus está atento. Veja, o finalzinho do verso 28. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que dizem, ah, o velhinho lá de cima. Sinceramente, quem fala isso não entende nada de Deus. Primeiro que Deus é eterno, Ele não tem idade, meus irmãos. Mas quando se fala o velhinho lá de cima, o que está se dizendo? Ele está envelhecendo, ele está ficando cansado. De repente alguns ficam cansados, hoje no nosso tempo, quando alguns velhinhos, ele está com Alzheimer, está ficando esquecido. Antigamente se dizia caduco, né? Está esquecendo as coisas. Aqui diz bem claramente que o nosso Deus não se cansa e não se fadiga. Deus sabe como cuidar de ti. Então, por que Ele não cuida logo? Por que Ele não interfere logo na minha história? Olha a última frase. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Tem coisa que acontece contigo, boas e às vezes difíceis, que tu não entende. Concorda comigo ou discorda? Às vezes não entendo por que está me acontecendo isso. É quando é uma coisa difícil. E quando acontece uma coisa positiva que tu não esperava, tu não fala assim com Deus. Não entendo por que está me acontecendo isso. Oh, obrigado, Senhor, que me aconteceu. Tu nem quer entender quando é bom, né? Mas quando é ruim, quer. Mas quer entender meio cobrando Deus. E aí, Deus, te mexe. É, o profeta disse, não podemos esquadrinhar, entender tudo o que Deus decide fazer. Eu não entendo tudo, mas seja o que Ele faz e Ele permite me acontecer, me sujeito em fé, sabendo, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para ti. Um Deus que cuida de coisas incontáveis, incontáveis para nós, não cuidará de nós? Cuidará. Você pode ter vindo aqui hoje sofrendo, pode estar atravessando um momento difícil, pode até estar fazendo perguntas para Deus, como o Senhor? Ou pensa que Deus não vai intervir, que Deus está atrasado, ou que Ele está cansado? Eu sei, isso é uma tentação pensar essas coisas. É tentação isso. Mas não deixe a tentação te vencer. Vença pela fé. Deus cuida de tudo. Tempo atrás existia um hino, e existe ainda, que diz que Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Quem lembra desse hino? Tem uns irmãos aí, os mais, dizem assim, os mais jurássicos, que quer dizer os dinossauros. Mas eu estou entre eles, tá aí, e não sou tão dinossauro assim. Mas nós não somos dinossauros, sabe por quê, irmãos? Porque os dinossauros se extinguiram. E nós nunca vamos nos extinguir. Ainda que morremos, viveremos. Amém? Não tem crente dinossauro, não. Essa aí não dá para aceitar, né? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus, irmãos. Aleluia. Agora, eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos. Eu vou ler algumas partes novamente de Isaías 40. Só escute com toda a sua atenção. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ninguém. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra E quem foi que pesou os montes em balança? E os outeiros, as montanhas, em balança de precisão? Ninguém. Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o conselheiro do Senhor e o ensinou? Ninguém. Com quem tomou ele conselho para que então tivesse compreensão? Ninguém. Quem instruiu a Deus para que tivesse uma vereda justa? E quem foi que lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém. E por outro lado, vem uma pergunta que dizia assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? E aí a resposta é Deus. Quem contou todas as estrelas e as chama pelo nome? A resposta é Deus. E Deus continua perguntando: por que, ó Jacó? Por que falas, ó Israel? Por que tu dizes: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Se você veio aqui hoje à noite e pensa que Deus não está vendo, pode ser a tua luta, ou a injustiça sofrida, a dor, ou que Deus não está vendo o que se passa dentro do teu coração. Deus está vendo. Ou se você diz: eu tenho direitos, e os meus direitos não me são dados por quem deve dá-los. Deus está vendo. Ou se você fez o bem e recebe até o mal, Deus está vendo. Ou se você fez o bem e não recebeu pagamento algum por isso, Deus viu isso. O teu direito não está encoberto aos olhos de Deus. Ele viu. Ele é quem recompensa. Confie. Confie no Senhor. Nós falávamos aqui da grandeza de Deus. E essa é a razão para você confiar. Um Deus tão poderoso, tão forte, Ele cuida de ti. É muito bom ter um Deus assim. Um Deus que ninguém ensinou a Ele, que ninguém foi seu conselheiro. Um Deus que pega todas as montanhas do mundo e as pesa como se fosse uma migalhinha numa balança de precisão. Um Deus assim, que te ama, que cuida de ti. Descansa em Deus. Ele não está cansado, Ele também não está atrasado. Mas por que, pastor? Não sei. Apenas confia. Nem tudo tem resposta imediata. É possível que daqui a um tempo você vai entender coisas que hoje não entende. Você vai perceber o que hoje não percebe. Os porquês provavelmente terão respostas. Aqueles porquês da dor. Mas e quando você é abençoado e agraciado? Quando você ganhou algo que nem fez, vamos dizer, por merecer? Aí você não pergunta por quê. Obrigado, Senhor, pela tua perfeição, pela tua grandeza. E quando falamos do teu poder criador, nós também estamos falando do teu amor. O Senhor é perfeito. E é uma alegria amar um Deus perfeito. Um Deus para o qual não há nada difícil. Um Deus para quem não há nada impossível. Obrigado, Senhor. Um Deus que manifestou o seu amor extremo. Um amor que nós nem entendemos, Senhor. Se fôssemos perguntar, por que nos amaste, Senhor? Nós não merecíamos. É, o Senhor queria revelar o seu amor. E eu posso dizer por mim, e quem puder dizer por si agora, diga: eu recebo o teu amor, Senhor. Eu recebo o teu amor. Se perguntar, Senhor, a mim mesmo, por que me amaste? A resposta tem na tua palavra, que diz que o Senhor Deus é amor. Obrigado, Senhor. Se alguém aqui, Deus, não se sente amado, hoje à noite falamos de geografia, falamos de astronomia, mas o Senhor fez tudo isso. Mas o que mais queríamos falar, como Isaías ali, é falar do teu amor, Senhor. Quando Israel dizia: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, o profeta Isaías veio e disse: não, não esqueceu. Se alguém dizia: Deus está cansado, o profeta Isaías disse: não, não está cansado. Se você precisa que Deus haja com a mão dele de poder sobre si, para resolver algo difícil, algo que te parece impossível, você pode dizer: Deus, por favor, entra poderosamente no meu caso. Pode dizer: estou aguardando, Senhor, estou aguardando. Uma cura, um milagre, algo trancado que não se resolve, pode pedir: Deus, eu estou te entregando este pedido sem a mínima desconfiança. Confio em ti, Senhor, e sei que na hora própria do Senhor, o Senhor agirá. Se você precisa de um milagre, saiba que o Deus Criador, o Todo-Poderoso, está do teu lado. Se você precisa de amor, saiba que Deus está do teu lado. Não duvide. Não precisa mais duvidar. Pardais são cuidados por Deus. Num fio de cabelo, como dissemos, tem a sua informação genética. Foi Deus que fez isso. Foi Deus. Mas Deus está mais interessado que no seu cabelo. Ele está interessado na sua alma, no teu amor. Deus está interessado num relacionamento contigo. Te relaciona com Deus diariamente em casa, aqui na congregação dos santos, como diz a palavra. Te relaciona com o Senhor e com pessoas que amam a Deus. Se você está no meio de uma luta, já chamou o Senhor, já chamou? Em ti espero, Senhor. Em ti espero. Esperar significa confiar. Portanto, em ti confio, Senhor. Se você ainda tem alguma pontinha de medo e dúvida, hoje à noite, ao sair aqui de dentro, olhe para o céu, olhe para o alto e tente contar as estrelas. E você vai ver que será impossível para ti. E você acabou de ouvir aqui na palavra que Deus as conta todos os dias. E alguém poderia dizer: mas isso deve dar um cansaço em Deus. Não. Não dá cansaço em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, infinitamente mais do que você pode pedir. Esse é o Deus que você está amando, que você está conhecendo. Esse é um Deus que se interessa por ti. Que é o homem que dele te lembre, Senhor? Um pouco abaixo de Deus, fomos criados. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fortalece com esta palavra quem porventura possa estar fraco, quem está em lutas. Fortalece, saia daqui tal pessoa, cheio de confiança num Deus que é todo poderoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém.